orgulho pode manifestar. Perigo vem dos homens da lei, mas agora é nós que tá. Hey, de que tô pra que tô, pode chegar porque eu tô a fim de unir a maloca. Cultura lazer manifesto, sozinho ninguém vira isca. 190 alguém disca, mas agora não tem por que ciscar. Tamo junto pra ouvir um isca. Salve, salve, salve, quem assume pode se arriscar. Nossa moral vamos manter, não deixar ninguém confiscar. Pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que tá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que tá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Hey, do lado mais escondido, onde a polícia caça bandido. Periferia, o elo perdido, música une, atinge os ouvidos. Assim que tem nos unido, quando o amor, a arte se exalta. Daí que surge o problema, um incentivo no gueto tá em falta. Volume deixa bombar, festa no gueto é de arrombar. A elite cria o império, o nosso critério é tombar. O bonde tem que andar, se nós não pilota não dá. A comunidade tira onda, festa no gueto nós comanda. Pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que tá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que tá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Hey, deixa tocar nos falando, pois o ritmo que toca é dançando. Não é da terra do tio Sam, maloqueiro porém elegante. Rotina de trampo é maçã, patrão burguês ignorando. A música toca pra curtir, terapia desestressante. Tenta modificar, pelo nosso poder se dedicar. E cada um que se envolve, a corrente fortifica. Pro gueto se identificar, pra nós conquistar o poder. O chapa quente trinca, festa no gueto ferve. Pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que tá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Ei, pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que tá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Ei.